que lá no Morro da Mangueira essa menina tá dizendo sim, eu sei. Noite bamba, tudo a peça. Baião na rampa do cruzeiro. Essa menina tá dizendo don't worry, 'cause everything is gonna be alright. Tequila, Coca-Cola e água.